e os põe nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é vosso mestre e todos sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, porque um só é o pai, aquele que está no céu. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, o texto faz parte de um conjunto de orientações que Mateus dá à comunidade que vem do judaísmo. Quem me acompanha todo dia percebe. Mateus manda para a comunidade as orientações denunciando o jeito que eles estavam vivendo, de um jeito opressor nas sinagogas, no templo, num período de profundo conflito entre o cristianismo que surge dentro do judaísmo, mostrando que não dá para ficar fechado em costumes antigos, mas sempre estar aberto ao novo, estar aberto à graça de Deus, estar aberto às manifestações do reino presente. Filhos e filhas, na verdade, o Evangelho diz respeito a nós. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Então somos chamados a ser instrumentos da paz, instrumentos do Senhor, instrumentos do Altíssimo. Onde houver ódio, nós somos chamados a levar a diferença. No mundo nós somos a diferença. Somos chamados a fazer a diferença. Que eu leve a concórdia. Então, Senhor, fazei-me instrumento do amor neste sábado, neste final de semana. E olha, sinceramente, eu rezo, peço a Deus nosso Senhor, que nossas famílias sejam lugar de paz e de harmonia. Que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Não é essa a razão de rezarmos tanto? Que Deus dê discernimento na hora que precisamos. É, Senhor Deus, eu preciso de paz. E preciso ser instrumento na vida dos outros. Ser a ponte que supera os abismos. Encontrar um irmão. E eu quero lembrar, nesse mês vocacional, da vocação dos leigos, da vocação dos catequistas, parabéns, viu? Nesse mês vocacional, quando nós contemplamos todas as vocações, foi a vocação do padre, a vocação do pai, a vocação à família, a vocação dos religiosos, e agora o leigo, ser chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Onde a ofensa que dói, quero ser sal da terra, luz do mundo, Senhor. Que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Vamos pedir a bênção de Deus? Abençoai, Senhor, a água e todos os objetos pela vossa infinita misericórdia. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz.